Sinal da 97, baixou e travou Lima, Papatinho. Lima, Papatinho, autorizado pouso, pistão no 7, vento 250 graus, 03 nós. Livre pouso, 97, que localizador Campa Vista, 13290. 3290, completa final, chama 2, Salvador, 11895. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, 13290, 2 milhas do Índia Serra. 3290, avistado, quem negar no 0 no 8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ano 0 no 8 é aguarda, 3290. Qual a aproximação? Afirmativo, não. Papatango Lima, Papaquilo, Solo 05, confirme o pátio. No 42 a bordo, altímetro 10 no 8, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera do Rio. 1 no 8, adicional 95, com voo. Fez 290, autorizado pouso, pistão 0, vento 260 graus, 04 nós. Ciente livre pouso, 3290. 360, direto ali, 65, boteja. Botejamento correto, chamada para prospecionamento. Vai ser o meu Alfa, chame a Sol em Salvador agora na frequência 11895 para nova instrução e seu robô. Obrigado, boa noite. Sou eu, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. Tá, interceptando a longa final para Enrimar. Mike Romeu Alfa, reporte vertical da Enrimar. Alfa. Sete autorizado a alinhar e manter pistão no zero. 3290 no solo 08, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, Natan, 3290. Oi, Mal, Michael Romeo Alfa. Michael Romeo Alfa, pouso por conta e risco na RMA, vento no aeródromo variável com 3 nós. Certo. Salvador, boa noite, TAN 3290, livrou. Boa noite, TAN 3290, táxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa para Juliette, TAN 3290. Do decolagem em pista 10, vento variável com 3 nós. Decolagem 10. Está no solo, animal, Michael Romeo Alfa para costa. Michael Romeo Alfa, uso 10, frequência livre. TAN 3897, decolada zona 1, controle 120, decimal 8. 208 com controle, tá? 3897, obrigado, bom trabalho. Possibilidade de coordenação do Alfa Romeo 363? Pardo. Escuta, grato. Controle, Salvador, boa noite. 705, bom, vai passar a Dulce, cruzando os anelhados. 705, boa noite, identifique. Chegada bom, fidência para 4 mil pés com ajuste no 08. 4018 na bosta, 705. Controle Salvador, boa noite, TAN 3897, decolado na sua escuta. TAN 3897, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Leida. Obrigado, Leida na prova, subido para 320, 3897. É 201, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. É 201, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. Oxané 6201, controle. 6201 na escuta. Recife, frequência 125, decimal 1. Canto Recife 1251, 6201. Após a posição Conde, foi o Alfa Romeo 362. Após conde autorizado, o Alfa Romeo, confirmando, 362, senhor? 62. 362, ah, sim, tio, 2712. 6897, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, tá? 3897, bom trabalho, chão. Altímetro 1098, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18, decimal 95, com gol. Gol 645 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. 27 no 2, está agora 7 milhas para a Conde, serviço ordem encerrado, chame Aracaju na frequência 1203. Aracaju 203, 27, 12, boa noite, obrigado, até agora. Bom. Niner, cleared for push and start, call ready for taxi. Controle Salvador, boa noite, com o nome 645. Ou 1645, boa noite, contato radar, subo para o nível 360, vou direto ao Leda. Está presente, voando Leda, subindo ao 360, ou 1645. O 1705, prossiga via chegada para 2000, o ajuste no 018, informe estabilizado no final do procedimento. Ok, 1018 via Monte, é parte estabilizada, o 1705. Ready for taxi, Ocean Air, fuel 59. We are 139 on board, 5 hours and 40 minutes endurance, and alternate Galeon. 3325, 9645, boa noite. Call tower 118.95, have a good flight. Okay, clear to taxi via Alpha, Indian Alpha, on holder point 118.95, with tower Ocean. I have a 7 9 9. Estou no 705, completa final, Chimetu em Salvador, 11895, tambo pouso. 1895, obrigado, boa noite. Passando externo agora no 705. Boa noite. Bono 705, vento 240 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, QNH no 0, no 8. Bicho, autorizado pouso no 0, gol no 705. Oceanair 6259 is cleared to line up and wait to runway 10. Uno 705 no solo 3, Uno, libere a direita, solo 1-2, Uno, décima 1. Boa noite, Bono 705, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 705. Ocean 6259, cleared to take off runway 10, wind 270 degrees, 5 knots. Clear to take off, Ocean 6359. 9629 airborne at 33 Salvador departure 120.8. 1208 departure control, bye bye, have a nice night. Alô, Salvador, o Azul 2781, ausente da formação Delta para a Vitória da Conquista, nível 180. Contact Club Level 3615, lay the position. Radar contact, lay the position, flying ahead and then climbing up to 360, Ocean 6059. Pronto. Alô 2781, prossiga, por favor. Alô 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbor, transição Elefa, Rapaz Elefa, DCT Arbor, DCT Conquista. Decola 110 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5066, proteja. Vitória da Conquista, nível 200, decolando 110, desceu Arbor, transição Elefa e após Oplor. Em seguida, a Vitória da Conquista. Controle 208 e transponder 5066, o azul 27. Primeira curva à direita, chama para prospeccionamento. Primeira curva à direita, seguinte, azul 27. Alô, Salvador. Muito boa noite, Santa 3283, Brasília, 380, informação Delta, posição 1 no protocolo. Santa 3283, aguarde cópia. Temos que verificar com o centro Recife, seu plano está sem o nível. Sim, a informação que a gente tem aqui do repetitivo é o 360. Ok, graças, saída prevista para a transição elefa, aguarde cópia. Água elefa, aguarda. 2781 está pronto para o pushback, astronauta. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, azul 2781. Perfect 259. Sir, please, if possible, coordinate to fly direct to Montreal intersection. Ok, stand by, Schneider 6259. Stand by. Schneider 6259, you are clear, fly direct. Okinawa's position. Clear to Okinawa's position, Ocean 6359, thanks sir. Do 3283, autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5064, coteja. Brasília, 360, Pêndulo 17, decola da 10, curva à direita, Arbor Elefa. Aciona 5064, controle 20, decimal 8, da 3283. Da 3283, cotejamento correction para prospeccionamento. Nessa 59, call 96 center, frequency 125.1, if unable 133.25. Bye-bye. Bye-bye, have a nice day. Bye-bye. O 2781 está pronto para o táxi, 63, 3 horas e 10, Salvador. A bordo, altímetro 1-0 no 8, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do E. 1-8, decimal 9, 5, bom voo. 1-0 no 8, Índia Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1895, azul 2781. Informação Delta, posição 7, autorização Galeão. 7, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5074, coteja. Perdão, autorizado 360, por November 807, da Ellen Day Lome, curva direita, 1208, controle 5074, transporte 3187. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. 3187. Salvador, voo número 099. Asa 2781 autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 240 graus, 04 nós. Autorizado, alinhar e decolar pistão 10, azul 2781. Ok. 240 graus, 04 nós. Sim. Yeah. Vamos 099, autorizado com pins, nível 360, via upper Zulu 21, saída Rabor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5105, proteja. Autorizado com pins, 360, upper Zulu 21, Rabor, transição Elefa. Transição da 5105, controle da 08. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama lá. Caso 2781, decola 248, controle 120, decimal 8. Controle 208, 2781, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. 2781, boa noite, contato radar, chegou para o nível 200, autorizado direto Elefa. 200, Elefa, na proa 2781. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 66. 1866, boa noite, acendo a identificação, desça para o nível 050, na altura de Mari, para chegar da Mari. Ok, identificou 050, Mari, chegar da Mari, boa noite, 66. Qual a possibilidade de vários start, boa noite, 66. Autorizado direto em SAP, voo no 866. Autorizado em SAP, no 866. No 866, autorizado a final do procedimento, desce para 2.000 pés, o ajuste no 018, informe estabilizado. E autorizando o final do procedimento, 2018, chama estabilizado aí, né? Boa noite, vai ver. Tá, 3283, se tiver acionamento do ONU. Autorizado, chama para o táxi. Táxi, 3283. OTAN 3197, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Dois sete oito um, chama de Recife, na frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, azul 2781, muito obrigado, até a próxima. Tá, 3283, 1904 a bordo, 3 horas e 15, confirme para baixo. Gente, 1104 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, estima 95, com voo. Índia Alfa, 295, ponto de espera, então, boa noite, 3283. 8, acione identificação, desça para 3 mil pés, ajuste no 08, voando Duna. Desça para 3 mil, 1128, desça, voando Duna, voo 1168. Salvador, boa noite, Chan 3-2-3, ponto espera, dono zero, pronto. Chan 3-2-3, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 240 graus, 059. Sente livre alinhar e decolar no zero, Chan 3-2-3. Estabilizado, visual, 8-66. 8-66, complete por estimação, Chan 2-1-1-8, principal 9-5. 8-2-9-5, obrigado, boa noite, por 8-9-6. Somente pro bolso. Obrigado. Salvador, boa noite, vou no 866. Vou no 866, espaço que negar no 0, no 8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, no 866. Mano 705, boa noite. Informação é a Delta Autorização Galeão. Mano 705, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Eldeta Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5112, coteja. Está autorizado o destino é o Galeão, nível 360, rota é a Pernambuco, November 857, da Eulida Irume, 208-5112. Protejamento com a Action para pushback e sonamento. Maria, obrigado. Ah,